bum diggy diggy diggy bum diggy bum. Oh, qui sont ces caras? É, para você, mano. Para você que se são de trouxa. Esse som é de viado, rapaz. Isso aí é coisa de viado rebolar por aí. Para com isso, mano. Você liga num som que diz a real. Qual é o som, rapaz? É, o som é esse aqui, mano.